eu apoiei. Bom, não vou falar nisso, mas assim, ó, eu tô chegando à conclusão que não vai mudar nada. A gente tem que começar um movimento de fora a mostrar que é possível. E tem várias iniciativas ali, e eu gostei muito dessa desuniversidade que estão falando. É, eu acho que junto com essa desuniversidade poderia haver, e eu estaria dentro se tivesse uma desescola, sabe? E só que a gente tem que ver formas de sei lá, de repente assim, ó, ver as habilidades de cada um. É, por exemplo, eu poderia oferecer para crianças e adolescentes oficinas de leitura e escrita criativa, dá para dar um exemplo. É, teatro, criação de vídeos, de histórias, em e-books, eles adoram fazer isso. De repente seria uma forma assim, de, nesse mini projeto, tirar a minha manutenção sustentável para mim empreender nesses projetos. Não sei, eu estou pensando alternativas. É, eu sei que isso já vem nos 2 anos e eu estou vendo que eu tenho que sair do sistema, senão eu vou morrer. Eu estou nesse ponto porque assim a frustração é muito grande, não vê avanço. Nossa. Paula, concordo super, hiper, mega com você e acho isso mesmo. Concordo no gênero, família, espécie. E vamos fazer isso. Quanto à parte da sustentabilidade financeira, eu acho sim que mesmo esses dois projetos, eles têm como ser ter uma sustentabilidade financeira sem pesar no bolso do usuário. Um dos projetos lá do Visionários, que eu botei o vídeo, era muito parecido com esse da salsinha, e esse do livro também é uma coisa que não precisa ser custoso para um pequeno grupo. E as pessoas, inclusive, pelo contrário, elas querem colaborar com o pouco que seja, quando elas não podem colaborar com o tempo. Mas quando elas acreditam na coisa, elas colaboram 10, R$ 20, e é por isso que o crowdfunding funciona. Então, acho que a gente já pode, já com esses dois e com quaisquer outros que a gente for colocar agora logo no início, como coisa mais core, fazer essa ponte logo agora, sem ter que esperar crescer e tudo mais. Isso que tu falou é verdade. Se as pessoas gostam, elas colaboram. E assim, uma coisa também bacana, que nem o Rafael falou das camisetas. É, tem coisas assim, que as pessoas adquirem e adoram numa boa, assim, elas usam pelo símbolo, sabe? Não tô falando só de camiseta, caneca, sei lá o que for. E outra coisa, eu já andei fazendo isso uma época e funcionou muito bem. É, eu dei assessoria, tipo assim, suporte para as pessoas construírem seus projetos de especialização, porque eles estavam encontrando dificuldades, com as orientações oficiais. E daí, o que que eu cobrei? Eu disse para eles: olha, a partir daqui, né, um tanto, dei um valor mínimo, assim, que seriam minhas horas que eu ganho na escola, tu paga quanto tu quiser. Aí, inclusive, teve um que pagou 3 vezes mais, assim. E eu disse, não tá satisfeito, não tem problema. Eu devolvo o dinheiro, entendeu? É, assim, as pessoas se surpreendem nisso. Mas dá super certo umas coisas loucas, assim, porque as pessoas veem que o mais importante são elas, que não é uma mera prestação de serviços para elas. Usufruírem e tchau para elas, para a gente assim encher o bolso de dinheiro. A gente não está querendo isso, que a gente está querendo realmente contribuir de modo sustentável para uma nova sociedade, só que a gente tem que se manter em meio a isso. Pessoal, como já são 11h30 e acredito que todos os assuntos já tenham sido pelo menos abordados, a gente podia colocar um objetivo pequeno, básico, uma pequena série. Eu acho que os dois projetos, por mais que sejam soltos, eles são dois projetos pequenos. Botar mais um, dois ou até três mais centrais, inclusive daquela lista, e fazer essa reorganização mais objetiva em árvore do site, como o Haroldo falou, sem excluir nenhum projeto, deixar dizendo lá, ó, tá aqui engatilhado, a gente está ainda articulando, mas dá preferência por esses projetos que já estão aí na agulha para disparar. Então, o que você acha? Rafael, parou aí a tempestade? Parou. Só chovendo agora, mas foi assustador. Realmente a chuva entrou lá embaixo em casa, estava entrando pela chaminé da lareira, fazia tempo que não dava um vendaval assim. Eu queria perguntar, como eu saí uns 10 minutos, mais ou menos, 15, acho, eu vi que vocês avançaram pela questão dos projetos, né, de selecionar alguns. Reorganizar o site, eu não sei qual site que está se falando, né? Se é da Rede Bem Comum, se é outro, se é da Comea.org, o que que está falando, e ou do Goteo mesmo, lá do um Goteo no, nosso que nós vamos usar para nuvem, no caso, e quais foram os projetos que vocês estavam deliberando aí, que foram escolhidos alguns deles? Posso? Fala, Paula. Paula. Tá, então assim, tudo isso que vocês estavam falando, Rafael, depois que nós escrevemos no caso, selecionar e priorizar um, surgiu a ideia de não deixar de fora. Eu ainda mantenho que a gente deveria deixar bem, dar um up em alguns, priorizar esses, de repente uns cinco e deu. Aí, esses, quando tiverem bem ativos, aí a gente começa a pegar nos outros. Eu criei um Google Doc para gente, se vocês quiserem ter minhas cobaias, aí eu divido com vocês o que eu aprendi aplicando para a colmeia, só que assim, ó, realmente, eu tenho boas intenções, mas eu fico perdida também, então tem coisa assim que eu vou precisar que vocês botem aí do lado o link, quando eu faço as perguntas. Eu estou mandando para ti, Rafael, para o Rodrigo. E não tenho e-mail de mais os outros. Só peguei do Pedro, que enviou, e de quem mais? De uma outra pessoa. Aí, de repente, vocês vão convidando as pessoas que vocês têm e-mail, pode ser? Pode ser, não é nada que dê para gerar link. Como? Não é nada que dê para gerar link. Um link que dê para compartilhar aqui o link. Sim, é que eu estou convidando você para vocês ficarem editando também, entendeu? Ok, você mandou para qual e-mail? Só um pouquinho aqui para ti, eu não mandei o link, estou mandando para você. Ah, tá, desculpa. Isso se refere ao quê, Paula? Gerenciamento, aqui, que tópico? Para organizar a arquitetura da informação do todo. Aí eu acho que começaria pelo Colmeia, imagino eu, que é o ponto de referência, não sei o que vocês dizem. Sim. É, através do link que você passou, é só solicitar acesso. Acho Está que acesso. acesso. Acho Está que. acesso. É, pode ser bem, pode ser também. É, se alguém tiver dúvida aí para participar do Google Labs, aí pode contar com a minha colaboração aí. Do Google Eu não estou Fiel. conseguindo me cadastrar no Ops, não é o Labs. Google Labs, é o labs.com, desculpa. Pois é, eu não consigo fazer login. Eu me inscrevi, respondi e tal, mas não consigo entrar. Não consigo entrar. Ah, beleza, Lu, eu já vou te passar o link, é só entrar ali pelo Internet Explorer, que pelo Internet. Google Chrome não funciona. Espera aí que eu vou te mandar o link. Ó, tá aí o link. Quem quiser Quem fazer o quiser cadastro fazer o lá para cadastro lá participar para participar do do. Labs. Tem que ser pelo Internet Explorer. Internet. Pelo Firefox eu não testei, Rafa. Eu não uso o Internet Explorer. Qual seria o objetivo desse lab? Então, Paula, o objetivo desse Labs, a gente, eu e o Rafael estamos testando já umas 2, 3 semanas, é, na verdade, facilitar a visualização dos projetos. A gente está, durante esses dias aí, tá testando para ver como que funciona, se realmente é mais fácil do pessoal do pessoal visualizar as visualizar as. tarefas e participar. É, isso é do ponto de vista de, como é que eu vou dizer, de background, né? É o trabalho que não aparece, assim. Aparece, assim. Ou seja, Ou seja. Lucas, acho que teu microfone está aberto aí. É, então, assim, ele é um gerenciador de projetos. E aí, bem fácil, visualmente, bem agradável de se manejar para o usuário de primeira mão, assim, também muito muito simples, né? Então a gente está testando para ver se para algum projeto que a gente queira desenvolver, como por exemplo da própria nuvem, porque assim, a gente teve essa reunião de hoje, digamos, várias coisas foram de decididas, mas ela foi uma reunião síncrona, digamos assim. E daqui a pouco o Celso, a Estela e sei lá, quem mais? O Marcos, queiram saber o que foi resolvido hoje. Os caras, o que que eles vão ter que fazer? Vão ter que escutar 2 horas e pouco dessa reunião? Não vai rolar, não adianta, a gente sabe que não rola. Então, uma coisa que eu estou fazendo para simplificar é sempre colando tudo que foi conversado aqui, né, no chat ali embaixo, e disponibilizando o áudio. Mas o que está faltando ainda é uma ata. Né? Alguém que se disponha a fazer, sintetizar em meia página ou em uma página A4 é uma ata do que foi conversado. Inclusive, sobre esse assunto, eu vou passar aqui uma ata que a Estela fez e que talvez ela comece a fazer a partir da segunda semana de novembro, que eu achei fabuloso assim o modelo da ata que ela desenvolveu da reunião que eles fizeram anteontem ou ontem, e bem resumido. E se a gente conseguisse ter isso dessas reuniões das segundas, isso é facilitar um monte o processo para quem não pode estar presente eventualmente e quer se manter por dentro do que tá acontecendo, está sendo decidido. Vou buscar o link. Só vou explicar mais ou menos como que a gente está usando as ferramentas, eu e o Rafael. A gente cria, por exemplo, o Rafael sugeriu hoje aí o Goteu, acho que é o nome, né? Então a gente cria ali o projeto Goteu no Labs e vai escrever brainstorm na questão de elaboração de documentos, a gente está usando o PiratePad. E conforme a gente vai criando as tarefas, a gente vai colocando no labs.com. Mas isso daí tem que ser meio que na prática para pegar o jeito das ferramentas. Mas não tem segredo, não. Tá, então eu vou dar uma sugestão. Vocês achariam difícil vocês pegarem com captura de tela e usarem bem rapidinho, qualquer ferramenta e irem contando assim, algo bem simples, não precisa nem publicar na web se não quiserem, para a gente ver como faz, sem precisar ler os manuais. Então, eu posso colocar, não sei se tem como eu compartilhar ao vivo agora aqui para vocês, e daí eu sei lá se eu poderia estar explicando, não sei se alguém conhece alguma coisa para mim compartilhar minha tela e todo mundo ver. Mas a gente Mas assim está aprendendo a usar as ferramentas ainda do Labs, né? Não é assim, eu estou aprendendo ainda, não consegui entender todo o funcionamento, qual que é o melhor jeito de fazer acontecer a coisa ali. Mas já estou melhorando estou bastante melhorando assim. bastante. Eu conheço, o Twitter permite isso. A gente entra todo mundo lá, acessa o site, inclusive se tu tem microfone, tu pode falar com a gente. E a gente também responder. E é possível mexer e daí ainda dar sugestões e a gente rabiscar por cima, que não rabisca, na verdade, no site da ferramenta em questão, né? O Twitter é um dos melhores, assim, para isso. Ah, passo o link aí que a gente já tenta testar já, Paulo. Eu coloquei o link ali, eu não sei se vocês vão conseguir abrir da ata, de um exemplo de ata. Assim, todo mundo sabe o que é ata, mas essa eu achei bem concisa. Assim, seria um modelo mais ou menos assim que eu imagino a gente poder estar, digamos assim, passando a utilizar. E outra coisa, dentro do que o Haroldo falou também na semana passada e na semana retrasada, e que o Sérgio também tinha falado em outro modelo. A gente não tem ainda uma boa gestão de processos, né? A gente está desenvolvendo e tá melhorando, mas a gestão de processos quer dizer o quê? Assim, dentro dos nossos dos nossos encontros, né? O ficar registrado, o que foi decidido, quais foram os passos pragmáticos foram tomados, quais foram as tarefas que foram distribuídas, quem que está com essas, quem está responsável por cada etapa e onde isso está registrado para que as pessoas que vão chegando, tipo assim, chegou alguém, digamos assim, eu estou às 4 da tarde conectado no TeamSpeak ou no Facebook, alguém fala sobre um determinado projeto, quem é que é a pessoa que está, digamos assim, responsável? Eu até sei, digamos, mas será que a Paula sabe? Será que o Rubens sabe? Quem está em cada área e com quem conectar aquela pessoa que está interessada naquele assunto. Então, essa árvore de usuários a gente não tem bem claro. Eu sei quem é o Haroldo, que ele se interessa por moedas complementares, por economia criativa, então, assim, será que isso está claro para todo mundo? Quem é quem na rede? Para quem encaminhar ou direcionar? Então, esse tipo de coisa tem que realmente ter um local mais onde fique mais fácil de visualizar. Então foi feito só esse rascunho mesmo em Google Docs recentemente por a gente sentir essa carência, né? Mas isso tem que ser transferido para uma outra plataforma, para um outro espaço mais dinâmico, digamos, onde as pessoas possam interagir melhor. Pessoal, estou indo. Um abraço aí a todos que ficam. A gente depois troca umas ideias. Espero não ter criado, vamos dizer assim, uma mexida forte sem gerar soluções. Um abraço. Pessoal, eu também vou indo. Acho que o assunto está bem encaminhado e vou dar uma olhada no Labs, escrever um pouco daquilo que foi falado, que o Rafael pode anexar no, na ata, no resumo, e para a semana aí a gente coloca alguma coisa no ar, os projetos. O Rafael, depois você olha no link aí, vou tentar postar aqui, da abertura daquele site que eu fiz. Que eu tive que tirar do ar, mas que é uma abertura que eu achei simplesinha, engraçadinha, que explica, faz a função de explicar para que que serve. Eu acho que uma coisa parecida, não igual, mas assim, coisa parecida, coisa desenhada, pode ser usado também na página inicial do Colmeia, justamente para explicar mais fácil. Então, Um abraço, eu vou dar uma olhada nesse Twiddler. Paula, prazer conhecer. E vamos nos falando. Por favor, todo mundo pode me adicionar lá no Facebook, vou botar aqui. Vou botar aqui. Eu tô no Twitter, se vocês quiserem. Tá, beleza. Pedro, só me fala depois qual é o link que você vai passar. Eu perdi o começo da tua fala. É o vídeo de abertura, de apresentação daquele site de crowdfunding que eu fiz no ano passado e que eu tirei do ar, que ele tem uma didática que é simplesinha, é mais para explicar de maneira descomplicada do que se trata. Ah, por favor, me passa sim, passa o link sim, já, assim que possível. Gostei. Eu também queria ver. Esse aí. Beleza, vou deixar aqui carregando para ver daqui a pouco. Bom, pessoal, um abraço e eu coloquei meu Facebook logo em cima do link, todo mundo pode me adicionar e a gente vai se falando essa semana. Falou? Ô Pedro, se você quiser me adicionar aí no Facebook, é René Vila, qualquer dúvida aí sobre o labs.com, você pode me perguntar, me chamar aí no áudio, se eu tiver disponível, eu vou te ajudar aí com a dúvida, mas eu estou aprendendo a ferramenta ainda. O René é um renegado do Facebook, assim como eu. Estamos novamente 30 dias proibidos de adicionar amigos, né? Então, por isso, ele pede para ser adicionado. É René Loren? Não, René Vila, com dois L's. Rafael, quando a gente não pode adicionar amigos, aí as pessoas também não podem adicionar a gente, é isso? Não porque os meus colegas tentaram me adicionar, simplesmente eles entram na minha página e não aparece a opção me adicionar. Não, até onde eu sei, sim, os amigos conseguem te adicionar. Até onde eu sei, só se você fez algo muito grave, assim. Tipo, você tá acobertando o cara lá da Wikileaks, alguma coisa assim, provavelmente aí eles não vão deixar te adicionar, mas fora isso, acho que não. O Assange. Olha, eu falo mal bastante da Globo. Eu dou força para Assange, pro Anônimo, não sei. Então é isso, Paulo. Então é isso. Ô Pedro, só uma pergunta, que cidade você é do Rio, né? Ah, beleza, pode colocar na lista. Bom, beleza. Boa noite aí, Pedro. Falou, pessoal. Boa noite. Falou. Boa noite, foi um prazer. Boa noite. Ô, Rafa, você tem usado o Labs, cara? Tem se entendido com ele? Falei a verdade. Eu vou encerrar a gravação para não me comprometer, depois eu vou falar a verdade, tudo bem? Então, assim, a gente está meia-noite, pontualmente meia-noite, estamos em transição, literalmente, entre o dia 29 e o dia 30 de outubro de 2012, estamos encerrando aqui mais um imperdível audioencontro da Colmeia de todas as segundas. Amigos e amigas de todas as querências, até segunda que vem.